Azul 4206, contato radar 350, saída Fuca. Ok, para o 350, saída Fuca Azul 4206. União 02, prossiga, boa noite. Autorizado, Vitória, no 360, Verisk 50, decola da 10, curva direita da EL, Leda Eudes, controle 119, décima 8, aciona 5423. Trip 5219, livre decolagem, da 10, vem até de proa, 109. Tá correto, chão, que tiver questionamento. Alinhar e manter a partir do hotel, Guará 03, e aguarde autorização de decolagem. Trip 5219, decolada 04, controle 19-8. Controle 19-8, trip 5219. Boa noite, até já. 02, para o solo. Guardião 02, decolado 05, prossiga para o litoral sul e chame o controle em 19-8 e 19-35, ou melhor, e evite o sobrevoo lá da cobertura da fonte nova. Coroa Sul, 19-35, ok, ciente da cobertura da fonte nova. Inclusive eu que passei a informação aos outros aeronaves que estavam voando lá, ok, tranquilo. Ciente. Controle Salvador, Guardião 02, Guardião, boa noite. O Guardião 02 chamou o controle. Gente, Guardião 02, eu sobrevivo na fonte nova. Afirmo. Gente, na escuta do controle. Permanente. A03, livre decolagem, dá 10, vento 10 graus, 09 nós. Do 4206, restrito ao nível 310. Restrito ao 310, azul 4206. Mais papapá, livre táxi, chame na papá pra ingressar na 17. Guará 03, decolado ao 07, controle 1119, décima 8. Controle, 198, Guará 03. Controle Salvador, boa noite, Guará 03. Guará 03, contato radar 2507 Puca. 250 Puca, Guará 03. Azul 4206, Recife 2545, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado. Chamou? 45, autorizado por chinês. Autorizado no 02. Triple 5415, controle. Agora 57 milhas de Salvador, serviço está terminado. Mantenha o nível 140 e chame o controle Ilhéus 1201. Mike papapá, livre a decolagem da 17, o vento é 110 graus, 09 nós. Papapá, decolada aos 1-1, controle 19-8, boa viagem. 19-8, papá, boa. Controle Salvador, boa noite, papapá, Mike, papapá. Decolou da Euleda, passando 1.600 pés. Mike, papapá, contato radar 430, saída da Euleda, presente voa Leda. Presente, vai voa Leda, direto, papá. Papatanco, Juliette, Vitor, Charlie, identifica na proa Diamant para interceptar a chegada, reporta descida. Entende, confere. Papa Romeu, Juliette, Quinto Charlie. Acorn 1, India, holding point, runway 10, tower 118.95. Altimeter setting 1010. As number 2, following Boeing from Gold. The taxi? Correct. April 1, India and Bravo. Está 3897, pushback, funcionamento, posição 5. 3897, coordena com a equipe de solo assim que o Boeing da Condor passar a retaguarda, está autorizado, chama táxi. Mas já após a passagem do Boeing da Condor, está autorizado. O Recife, o trip 5219, está cruzando 100 para o 200, pode aprovar direto a Vitória da Conquista? Autorizado, direto Conquista, o trip 5219. Solo voo no 645, aerotaxi 103 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. Voo no 645, táxi autorizado direito via Índia, ponto de espera 101-1895, ajuste 1010. Gente, Índia, 1895 a torre, 1010, boa. A03, controle. Adianta. Chama Recife, 12545, alterna 12685, Guará 03. 12545, chegou no 645, está livre a decolagem da 10, vento 100 graus, 089. Retificando 3897. Para informar, estamos aqui no gate número 5 e aqui no gate número 4, abaixo, exatamente abaixo, junto aos carrinhos aqui, temos um pequeno felino, um gato passeando. Chamarei para a aero para retirar o pequeno felino. Muito obrigado, querido. Tower, good evening, Condor 077, holding point 10. Voo no 645, decolado aos 17, controle 19-8. 19-8, voo no 645, boa. 251-3395, papá. Controle, voo no 645, boa noite. agora se encontra bem aqui à frente, junto da caminhonete da Infraero, que está chegando perto dele agora. Gente, vou avisá-lo pelo rádio. Parece que ele está querendo matar o bicho, só expulsando ele para lá, ninguém vai pegar ele não. Tá, eu vou avisá-lo pelo rádio e vou pedir para que ele não mate o bichinho. É bom, coitadinho, não tem culpa da incompetência dos outros. Falamos com o fiscal de parte aqui, ele tá tentando capturar o bichinho agora. Ah, mas ele não sai de dentro da caminhonete não, viu? Não, tá. Gente, sou amando a rádio novamente. Ah, o fiscal agora saiu, mas de acordo com o nosso pessoal de apoio de terra aqui, é o bichinho já é um felino conhecido de todo o aeroporto. Aqui no aeroporto reside uma cadelinha também, deve ser. É, então, estão montando a nossa zoológica particular aqui. Obrigado. Sona 077, runway 10, clear for takeoff. Trip 5219, Recife 260-288. 260-288. Papá Romeo, Juliette, Vitor Charlie, confirme a velocidade na descida. Gente, o Juliette, Vitor Charlie, agora na altura de Duna, 2000 pés, ajuste 1010. Mantenha a velocidade até Duna. Lente. Pode chamar Torres 295. 2-0, contact departure. 119 at decimal 8. And good flight, sir. Tá 3897, taxi em frente, parte 1 no Índia. Ponto de espera da 101-1895, ajuste 1090. Parte 1 no Índia, espera. 3895. Climbing level 310, Puka departure. Condor 077, radar contact departure, climb to level 310, Puka departure. Condor 077, climb level 310, Puka departure. Gol no 645, restrito ao nível 340. Restrito 340, gol no 645. Prossiga, Guardião 02. Oi, tá. Boa noite, tá 3897, confere 1-0, pronto. 73897, boa noite, livre decolagem da 1-0, o vento é 1-2-0 graus, 07 nós. Autorizado a ANR, decolagem 1-0, 73897. Chame Itapuã. Voador 625901 do posicionamento. 6259 autorizado, chama ataque. Autorizado, 6259. Chama Recife 1251-3395. Voo no 645, Recife 1251-3395. 251-3395, voo no 645. A 077, request high speed. Clear. Connor 077, always speed, thank you. Vitor Charles, Salles VLS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, direto, Vitor Charles. Do vento é 100 graus, 07 nós. Reporta lá, solo controlado, 507, guardião 02. Eu TAN 3897, decolado aos 25, controle agora 198, boa viagem. 198, boa noite, TAN 3897. Condo 077, any chance for direct? We are pretty late tonight. Controle Salvador, TAN 3897. TAN 3897, contato radar 320, série da EL. 320, possibilidade da EL, tá presente? Autorizado Leda. Autorizado Leda, obrigado. Condor 077, fly direct to depart. Condor 077, direct to depart, thank you. Gol no 971, redução 220 mais. Condor 077, call Recife 125.45, 12685. 126.35, confirm for Condor 077. 12545, 12685. 125.5 or 126.5, Condor 0, 12645, Condor 077. 12545, 12685. 25451685. 0000, até já. Juliette Vitor, Charlie, estabilizou? Afirmativo. Torre, 1815. É, proponho a modificação de regras. Prosseguir para ONA 7. Chame Torre, 1895, coordene diretamente comigo. Torre 1895, esse tráfego está na minha retaguarda. Tá, quantos minutos atrás aí? Confirme? O tráfego está na retaguarda. É o número 1 para pouso mesmo, não no 7 para o Juliette Vitor Charlie, né? Afirmo, torre 1895, Juliette Vitor Charlie. Ah, 1895. Muito obrigado, tenha excelente semana. Papai Romeu, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, prossiga. Prossegui para uma base pela direita da ONU 7, céu. Ok, plano modificar então aos 28, aos 29 agora. Chame na final da ONU 7, o Juliette Vitor Charlie. Chama lá na final da ONU 7, vai manter a velocidade o mais próximo possível aqui para evitar o espera do tráfego posterior, ok? O Juliette Vitor Charlie. Siga. Gente, obrigado, a dois, boa noite. Juliette Vitor Charlie, tráfego avistado, o vento, 1-0 graus, 07 nós, livre o pouso na 1-7, cheque o trem, Juliette Vitor Charlie. Ok, livre pouso 1-7, falta só confirmar o trem, tchau, já. Gente, chame com o trem embaixo travado. Senhora. 1-941, desça para 2.000 pés, ajustando 0-0, está livre, LS, a porta está avisada. Para 2.000, vai reportar estabilizando o voo 971. Gente, o Serra Kilo Delta, aguarde só um instantinho para o táxi. Embaixo travado, Juliette Vitor Charlie. Gente, livre pouso na 1.7, Juliette Vitor Charlie. O vento 1.00 graus, 07 nós. Livre pouso no 7, Juliette Vitor Charlie. Serra Kilo Delta, livre táxi até a Papá. Boa noite, 6259, pronto, considerando as águas. Ok, o Oxiné 6259, decolagem da 1-0 autorizada, venta 1-0 grau 089. Sim, decola no 0, 6259. H? Ok, mantenha a posição antes de ingressar na Papá. O Serra Kilo Delta, o senhor já iniciou o táxi? Mantenha a posição, temos um tráfego a um beat 58, o tráfego está prosseguindo agora na Papá e pátio 5. Assim que o mesmo livrar a Papá, o senhor continua o táxi e chama para ingressar na 1-7. Meia da estrada iniciada. Gente. 7 Vitor Charlie, boa noite. O século Delta. Livre o táxi, via Papá e pistão no 7. Reporte alinhado e pronto na cabeceira. 17 para iniciar a decolagem. O século Delta. Oceana 6259, decolada aos 33, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, até já. É. Voo no 971, não completa com a torre, 1895, repouso. 1895, repouso. Controle Salvador, boa noite, Oceana 6259, passando no 1500 da EL. 6259, contato radar 360, saída da EL. 360, pode vá da El Leda presente? Leda. Leda, obrigado. Oi, boa noite, é o Gol 971. 971, boa noite. Tráfego avistado, ajuste 1010, tá livre o pouso na pista 10. O vento é de proa, 107 nós. O Gol no 971, né? Serra Kilo Delta, mantenha a posição devido a um Boeing da Gol já passou externo, aguardando apenas autorização. O Serra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, após o Boeing da Gol passar o eixo da 17, o senhor tem livre a decolagem da 17, o vento é 1.10 graus, 1.0 norte, fique atento à esteira de turbulência. Voo no 971, no solo 37, ao livrar à direita, 1219, solo. Serra Kilo Delta, decolado aos 38, chame o controle, 19-8, boa viagem. 19-8, muito obrigado, Serra Kilo Delta. Controle Salvador, muito boa noite. Papapapá, Serra Kilo Delta. Juliette, 01 no portão. Alfa, Juliette, 01 no 09. Radar 380, saída da EL. Saída da EL, prossegue Leda e após o vídeo. Serra Kilo Delta. Controle, quando possível, autorize Front Bridge para o Serra Kilo Delta. Chané 6259 Recife, 1251-3395. 251-3395, no Chané 6259, boa noite. Salvador, boa noite, Altran 3197, informação em uniforme. 3197, boa noite. A informação é curso uniforme. Prepare da EL, Leda Bridge pro Galeão, aguarde cópia. Na sua escuta. 8866, identifica a chegada a MAN, desce e mantém o 050. Sem restrição para 380. 380, Delta. Que rota? É o pedido no meia Belo Horizonte, Trive. É o Leda Bridge. Então, 3197, copia. Ah, afirmativo. Autorizado Salvador Galeão, nível 360, decolado 10, curva direita, da El Leda Bridge, via o Peugeot 190, SMAP, direto Lufto, direto Barbacena, conforme a rota. 5437 no transponder, controle 119.8. Autorizado 360 para o Galeão, decola 10, da El Leda, DCT Bridge, vai interceptar o Peugeot 190. Após conforme a rota do plano, 5437 transponder, 1098 é o controle, então 3197. Ah, então 3197, o perfil da saída é o concurso pela direita após a decolagem. Ciente, mantém perfil Leão, 3197. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento 06. Então, 3197, colega de solução, para o táxi. Bota para o táxi, 3197. Sim, pelo Delta, chama Recife, 1251-3395, coordene diretamente com o centro. Desce via para 2000, ajuste 1010, reporta localizador. Já vi, tu copia? Papá, papá, novembro, Ilha Vitor, na escuta? O papá, papá, novembro, Ilha Vitor, na escuta do solo? Para o táxi 159 a bordo, 350 Campinas. Livre táxi até o ponto de espera, via base principal Índia, no ponto de espera a torre, 118-95, ajuste no 0, no 0, bom voo. E 10, parte, liga Alfa, 295 Arante. Boa noite, é o 3197, aproximando o ponto de espera, dono zero, tá pronto. Botão 3197, livre a decolagem, dono zero. Vento é de proa, 100 graus, 10 nós. É, parada de decola, 3197. Também já vi copia. Confirme Boa noite, takeoff and hangar. Roger, clear São Paulo, flight level 380, via up to 10 until bridge, up to 16 Belo Horizonte, direct Trivi, after flight 20 route, take off 17, push turn right, dial departure, Leda, bridge, 5444, Salvador approach 119.8. O papapapá, November, India, Vitor. Visual. Boa noite, voo 1866, continue na final e aguarde a autorização de pouso. Guarda. 3197, decolada 856, controle 198, boa viagem. Obrigado, tenha uma boa noite. O voo 1866, baixou e travou o trem? Ainda não, 1866. Gente, chame com o mesmo baixo travado. Reportará. 60, saída da El. CM0 da L3, 197. Confirm person, please. Autorizado. Certo, Wesley, 3197, obrigado. Taxi Tower, 118.95, QNH 1010. Baixa aí, checou uma milha do externo, voo 1866. Voo 1866, livre pouso. Não, no 0, vento, pé de proa, 07 nós. Vente, livre pouso, voo 1866. Voo 1099, muito boa noite, a informação uniforme confere. É, aguarde um segundo, cópia, prepare da El, Leda Bridge para confins, nível 360. O 1168, identifica a chegada mar e desce até o 50. Voo 1099, copia. Autorizado Salvador Confins, nível 360, decolada 10, curva direita, é o Leda Bridge, onde irá interceptar o piso 116. 5445 no transponder, controle 119.8. No 866, no solo 00. Ao liberar a direita, 1219, o solo. Direita 219. 1099, cortejamento correto, chame pronto, feedback acionamento no 09. Solo Salvador. Qual é a equipe do solo chame para o táxi, então, o gol 9099. Salve Salvador, bom, 1866. 1866, boa noite, seu dia táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3197, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 1251, 3395, centro 3197, boa noite.